cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão, e aroeira, aroeira, aroeira, dobradinha, hortelã, gamo, milho e cambuí, dormideira e buriti, cana do brejo, chabu, juru, bebe, imbiri, e aroeira, tamarindo e tatuia, sassafrás, gosna, fuxa, alcaçuz e mandacá. Girassol, catuaba, café e guaraná. Mamãe terra.